Thank you. We'll be right back. Muito obrigado. Nós somos a banda de Joseph Turton, de Recife. E muito obrigado a vocês que estão aí até essa hora. Muito obrigado, Avner, Luciano e todo o coletivo Pegada. É, valeu mesmo. A gente tem alguns CDs ali pra vender na banquinha. Vamos tocar nossa última música. E valeu. We'll be right back.